Amiga, não pensou que tivesse esquecido de um dia importante como este, em que Deus te concedeu a vida e te trouxe para conquistar amigos e alegrá-los com sua presença em nossas vidas? Mesmo que o tempo e a distância nos impeça de estarmos sempre juntos, saiba que você tem um lugar especial no meu coração, concedido apenas para aqueles que são verdadeiramente amigos, assim como você. Por tudo, peço a Deus que esteja sempre ao seu lado, guiando seus passos e iluminando seu caminho. Que Ele te faça sempre muito feliz, tornando as pessoas que se encontram do seu lado capazes de retribuir todo o seu carinho e dedicação. Se porventura encontrar alguém que não a julgue digna de respeito e carinho, não se curve. Demonstre através de gestos o quanto você é maravilhosa, verdadeira e capaz, pois traz dentro de si o dom de cativar até mesmo um coração endurecido. Obrigado por me tornar digno de uma amiga como você. E saiba que não existe distância capaz de separar uma amizade verdadeira. Que Deus lhe retribua com a realização de todos os seus sonhos. Paz, saúde, amor e carinho. Muitas felicidades a você pelo seu aniversário. Parabéns!